A Polícia Rodoviária Federal realizou várias apreensões de cigarros. A PRF de Ubiratã encaminhou para a Delegacia da Polícia Federal de Cascavel a apreensão de 25 caixas de contrabando na noite de sábado. A mercadoria foi apreendida junto a um automóvel Zafira de São Bernardo do Campo, São Paulo. De acordo com o relatório da PRF, a equipe tentou abordar o condutor em um desvio próximo a um posto de fiscalização. O motorista tentou fuga, mas acabou capotando a Zafira durante a perseguição. Valdenor Alves de Souza acabou preso. O veículo e os cigarros foram levados para o pátio da Receita Federal de Cascavel. Já no início da manhã de domingo, policiais rodoviários de Cascavel apreenderam um caminhão-baú carregado com cigarros contrabandeados na 277. Durante uma fiscalização de rotina, o veículo com placas de Cascavel foi abordado e o condutor do caminhão de 33 anos preso. Ele transportava 600 caixas de cigarro contrabandeado. O homem não informou aos policiais para onde seguia a carga. Uma Fiorino com placas de Joinville foi apreendida nesta madrugada com cigarros contrabandeados do Paraguai na PR-180. Segundo os policiais rodoviários federais, o condutor do veículo seguia pela BR-277. Quando percebeu as abordagens que estavam sendo feitas na rodovia, ele acessou a PR-180. A PRF perseguiu o suspeito, que abandonou o veículo e fugiu a pé para o meio de um matagal. No interior da Fiorino, 50 caixas de cigarros foram apreendidas. Já aqui em Foz do Iguaçu, em frente à Delegacia da Receita Federal, uma confusão na tarde de ontem. A PRF realizou a apreensão de um ônibus carregado com mercadorias contrabandeadas no posto de Santa Terezinha de Itaipu. Quando fazia a condução do coletivo ao pátio da Receita Federal, os indivíduos que estavam no interior do veículo passaram a saquear a carga, arremessando produtos pelas janelas. Acabaram presos e encaminhados à 6ª SDP, onde foram autuados em flagrante. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.